Tan 3662 para o posto de acionamento na, no portão 8. 08 portão, reportar que Tan 3662. Reportará. 3 no solo aos 28, libera a direita, chama o solo em 121 decimal 9, tenha uma boa noite. Libera e chama o solo 219, boa. Salvador approach and this 586. Good afternoon. 152 confirmando, livre, chamou? Afirmativo. Táxi via Alfa Juliette 03 ao portão, tá 3152. Alfa e Juliette até o portão 3152. And to place level 050 via bounce arrival, expect ILS X-ray runway 10, altimeter 014, and this 586. Descend to flight level 50 and expect ILS runway 10 and this 586. Tango Romeu Papa Tango, sendo identificação, reporte para descida. Aguarde LS X-Ray, pista no 0, ajuste no 014, Papa Tango, Romeu Papa Tango. Voo no 604, desse mantenha 2000, ajuste no 014, autorizado, final do procedimento LS. Sente 2000, com 1904, reportarei na final, voo no 604. Com a Victor para Recife, short 3 80, correção 390. O senhor não copiou o call sign, é o Ocean 6310? Confirme, senhor. A aeronave que solicitou autorização seria o Ocean 6310? Afirmo, Uno. Afirmativo, por gentileza, aguarde. Eu tenho 350, ele vai recoordenar com o centro 390. Aceita, 35. Então vamos lá, 6310 do Xené, autorizado Recife, 350 é o nível, autorizado. A rota é por Whisky 58. Decolagem no 0, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju. 5053 no transponder e o controle em 1, 19.35, o Xené 6310. 350 para 6310, P58, decola da 0, esquerda, Pucaracaju, 5053, 1935. Correto, 01 no portão, reposto quando pronto, para acionamento push. Assim faremos, senhor. Papa Tango, acione identificação. Web 5836, portão 612 para o pushback acionamento. Arquivo 5836, aguarde por gentileza. Guardando 5836. Para o posicionamento, Oceana 6201. Afirmativo, 6201 no aguarda, por gentileza. Guarda. Bom, companhia. A 3662 ao solo. Siga para o 3662, está pronto para o táxi, 35 a bordo, Recife 3 e 15 e autonomia. 3 e 15, 135 PLB? Afirmativo. Gente, 3662, tem táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera quando pronto, 186, o último entrou no 094, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, chamarão 186 no 094, ajude, graças. Oxana 6201 no portão 10, está livre é por táxi. Vai deixar o 6201. Web 583662 o portão está totalmente pronto? Totalmente pronto. Reporte táxi. Gente, 5836. Corre outra. 3662, boa noite, ponto de espera da 1-0, pronto. Tá 3662, boa noite, tá livre alinhar e decolada 1-0, vento é 1-70 graus, 5 nós. Autorizado alinhar e decolar 1-0, tá 3662. Levantei 4.000, voo na 398, alinhar 1-0, montado. Localizador, o voo no 604. Componente LS, torre 1186, voo no 604. 186, muito obrigado, até daqui a pouco. Antes 586, contact now, receive correction. Antes 586, descendo maintain 2000, we're clear, final S approach. Descendo maintain 2000, clear for ILS approach, and this 586. Voo no 604, boa noite. Boa noite, no 604, complete a aproximação, aguarde pista livre, tem um Airbus alinhando e preste a iniciar a rolagem agora. Gente, vou no 604. That's correct, 775. Apron 3, report when you're ready to taxi. Roger that. Roger that, 775. Web 5836 com 126 a bordo, 3 horas e 20, alterna Recife para o táxi. Confirme os dados novamente. 126 com 3 horas e 20, alternando Salvador para o táxi. Afirmativo 5836 da Web. Táxi via Pátio Índio no ponto de espera chamatório. 186, 1014 no altímetro, bom voo. Oriente, leve táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, 1014 o ajuste 186, monitora o ponto de espera, OS 5839. 662 decolou os 28, perdão, os 38, controle em 1935, bom voo e boa noite. Firmativo, chamar agora 1935, graças. 4, aguarde procedimento LS X-Ray, Web 6748. Descendo a perfil da Mari para 050, ajuste no 0 no 4, X-Ray da 10, 6748. Hotel. O Webjet 6748 tem condições de voar em TAP, direto? Mantenha inicialmente o perfil da chegada, temos tráfego à sua frente, está 18 milhas, é um Boeing 737 da Gol. Agora não mais próxima possibilidade. Mantém o perfil, Webjet 6748. Andes 586, contact now tower 118.6 and complete final ILS approach. 118.6 Andes 586, Solon, sir. Rota 3662, boa noite, decolado, cruza 2.500 na Fuca Zipar, não se escuta. Autoriza Zipar, está presente? Rota 3662, contato radar, serviço de vigilância na saída Fuca, Jamo, após Zipar, voe direto Jamo inicialmente. Direto Jamo, grato. Bono 398, desça via até a altitude 3, até 2.000, está livre de considerar a altitude em etapa. 5056 no transponder, o controle em 1 no 9.35, TAN 3858. 330, autorizado, Fortaleza, colo 0, curva esquerda, pomo frente, apesar do 1 no 9, 5056, transponder, 0935, controle, TAN 3858. Correto, depois quando pronto, 107, o portão. Informa nada. Para o táxi do Chinar 6201 com 110 a bordo, autonomia de 3 horas 45 minutos, alternando com o fim. Afirmativo 6201 da Oxenero, táxi autorizado, autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera chama 286, 1014 no altímetro, bom voo. Pátio Índia, 286, 63, 6210, boa. Web 5836, mantém a ponte espera, 10. Mantendo, 5836. Gurme 604, no solo aos 40, libere a direita, chame o solo em 121.9, tenha uma boa noite. 1219, gol no 604, boa noite. Salvador, muito boa noite, gol no 604. Demorou as 3:40. Uno 604, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, no 604. 586. Após o argentino, a linha e mantenha 1-0. E após o argentino, a linha e mantenha no FGT 5836. Salvador, boa noite, Oxenai 6313. Oxenai 6313, aciona a identificação, desça e mantenha nível 060 na chegada Bonf. Aguarde procedimento LS X-Ray, pista no 0. Oxenai 060, Bonf. Next way to the pista 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Roger, Florida West 775, clear taxi to your head, taxiway India. When you're ready at the rolling point, contact tower 118.6, altimeter 1014. Nine and four taxi. Have a good night, sir. Good night, sir. 121 decimal 9. É 201, ponto espera pronto. É 201, mantenha o ponto espera. Voo no 604 após o 767 na saída do PAD-3, ingresso a Juliette 04, porção. Após a passagem do 09 à frente, ingresso a Juliette 04, voo no 604. Ground and this 586, Tango Evacuate for Golf. And 586, taxi via Alpha, hold short, taxiway Juliet. Via Alpha, hold short, before Juliet. And this 586. O 6310 da Chanel solo. Prossiga. Coordenação equipe de Solon, vai estacionar um Bang da Gol à sua esquerda no portão 04. Assim que o mesmo completar o estacionamento, tá livre seu pushback estacionamento no 01, no 6310 da Chanel. Após o estacionamento do Gol no portão 04, está livre o nosso pushback estacionamento, coordenação pessoal do Solon, o 6310. Antena 3365, TAM 3602. Afirmativo 1-2005-1335, o TAM 3662 graus, tenha uma boa noite. Boa noite, secundário 1-3365, boa noite. 3365, boa noite. Web 5836 decolou os 45, controle 1935, bom voo e boa noite. 1935, a gente vai receber e volta, obrigado. Encerramento 385807. TAM 385807, o portão tá livre, aguarda a reposta do táxi, TAM 3858. Feedback, TAM 3858. O perfil da Pucaracaju. Web 5836, contato, submantém nível 330 na saída Puca, Jamaracaju. Puca, Jamaracaju, 330, autorizado, 5736. É o 58, né? 5836. O senhor tá com perto de razão, 5836, desculpa. Nada, por isso. Again. Puxa 6201 no livre decolagem da 10, o altímetro agora é 1015 e o vento 1,60 graus com 9 nós. Iniciando, 6201. Vai adentrando no portão. Bono 398, complete final do procedimento e chame torre 1186. 1-1-8-6-9-8-3-9-8, obrigado, boa noite. Boa. Web 6748, desce mantém 2000, autorizado, final do procedimento ILS. Desce mantém 2000, autorizado, ILS, dá 1-0. 398, boa noite, complete aproximação, guarde pista livre, eu tenho um 767 agora tomando a posição, presta a iniciar a rolagem. Tem uma ativa, aguardando pista livre. Está livre de considerar a altitude em Pelô. Descendo 3 mil, considerando o altitude em Pelô, 6316. Ans 586, maintain position before taxiway Juliet, ok? controle Salvador, Xanar 6201. Xanar 6201, no contato, submantenha o nível 360, Xanar 6201 na saída da Euleda após Bridge. Presidente, autoriza a Leda, presente? Autorizado, Xanar 6201. Presidente, Leda 6201. The West 775, the wind is 160 of the degrees with 8 knots. Now QNH 1015, clear to take off runway 10. Salvador, Golf Uniform Juliet. Golf Uniform Juliet, seria? Confirme chamando o solo. Golf Uniform Juliet na escuta. Web 6748, complete final do procedimento, chame torre 1186. Torre 1186-6748. Controle, Oceaner 6201 Pro 230 para evitar formações. Autorizado desvios, Oceaner 6201. Gente. São 3850 POV 159, 3 horas e 50 João Pessoa, Terra. Torre Webjet 6748 na final. Da 1-0. 6748, boa noite. Complete a aproximação, aguarde pista livre para o posto. Completa, aguarde a pista livre, hoje é 6748. 00, Amor and Aleph Departure, Florida West 775. Amor Departure and 4-0. Web 5836, chame Recife agora, na frequência 12685, alterna 3365. Web 5836. 12685, 3365, obrigado, até a volta. Até. Oceaner 6313, desse mantenha 2000, autorizado, final do procedimento LS. 2000, confirmando a autorização de LS, 3-3. Afirmo. Isso, tanto é afirmativo, no ponto de espera chama a torre, 1086-1015 agora, bom voo. 1015-186, obrigado, bom trabalho. 1086-1015. 398, solo agora, 52, libera a pista e chame 121 nesse monólogo, solo, bem-vindo. 129, libera, chama solo, 219. 5860. After Airbus of Tank Company, via Juliet, you stand 1-1. After Tank Company, via Juliet, gate 1-1. 11. Paulo Salvador, boa noite, Luna 398, lembrando. Tem táxi via Alfa, a partir da Juliet. Reportará antes da Juliette, voltei 98. Torre, Salvador, boa noite, a Xané 6310, pode esperar da 10, pronto. Ali mantém. Ali mantém, o Xané 6310. Salvador, boa noite, TAM 3152. Informação Vitor, autorização Maceió. 3152, autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aru. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5065, coteja. 330, autorizado Maceió, via Upper Whisky 58, Puca, Aracaju. Decolou da 10 com curva esquerda, controle 1935, transponder 5065, da 3152. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. Solo objeto 6748, livrou. 6748, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Small 45. Hi, 1260 and say the other frequency. First 126 decimal 0, secondary 125 decimal 45. 6025 45. Salvador, tá 3858, ponto de espera do 10, pronto. Sim, sim, mantendo ponto de espera, 3858. Mantendo, tá 3858. Ativo, senhor, 230, pode chamar o centro? Xané 6201, chame o centro agora na frequência 1251, alterno 33, decimal 25, Xané 6201. 251, 1235, 6201, boa. Xané tem pouso autorizado no 50 graus com 62. Livre pouso 6310, baixado travado. Sim. 6310, decolado agora, 56, controle 19, 35, bom voo. 1-9-9-9-35, obrigado, boa noite. Estou 62. Salvador, boa noite, Xané 6310. Boa noite, 6310, suba o 350, sai da PUCA. 350 pela PUCA, o Xané 6310. Como é o Papatango controle? Sou suba, para meu Papatango. Qual a intenção de pista? Deixa eu conferir o treinamento, a UNDP. Se possível, controle o meu Papatango, intenções de cumprir o procedimento NDV da pista 107 para treinamento, senhor. Gente, mantenha-se na proa Salvador, guardando a autorização. O meu Papatango, reporte descida. Gente, na proa de Salvador, reportará no ideal descida o Romeu Papatango.